aparências, sofria sem saber por que razão. Até que num certo dia, sem ao menos esperar, fui presenteado com um tesouro que jamais em minha vida esperei em ganhar. O livro Universo em Desencanto, que acabou com os meus prantos. Encontrei meu verdadeiro salvador quando conheci o racional superior. Hoje eu sou tão feliz porque sei de onde vim, para onde eu vou. Hoje eu sei quem sou e por que aqui eu estou. Hoje eu sou tão feliz porque sei que deste mundo eu não sou. Eu sei que o meu verdadeiro natural é no mundo racional. Vivia sem rumo neste mundo de ilusões, embriagado pelas aparências, sofria sem saber por que razão. Estava perdido, sem ter com quem contar, sem ter um esclarecimento do porquê da minha vida assim está. Até que num certo dia, sem ao menos esperar, fui presenteado com um tesouro que jamais em minha vida esperei em ganhar. O livro Universo em Desencanto, que acabou com os meus prantos. Encontrei meu verdadeiro salvador quando conheci o racional superior. Hoje eu sou tão feliz porque sei de onde vim, para onde vou. Hoje eu sei quem sou e por que aqui eu estou. Hoje eu sou tão feliz porque sei que deste mundo eu não sou. Eu sei que o meu verdadeiro natural é no mundo racional. Hoje eu sou tão feliz porque sei de onde vim, para onde vou. Hoje eu sei quem sou e porque aqui eu estou. Hoje eu sou tão feliz porque sei que deste mundo eu não sou. Eu sei que o meu verdadeiro natural é no mundo nacional.